Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça, mais um Imperfeitos Desconhecidos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bom com vocês? Aqui quem perturba mais uma vez a sua cabeça é Bruno da S. Estamos aqui com mais um episódio deste podcast que se especializa cada dia que passa em falar com você, amigo, amiga, que é um perfeito desconhecido no meio da multidão. Para você que nunca escutou um programa nosso, esse podcast ele tem duração de uma hora e eu me dedico aqui a entrevistar pessoas que eu não conheço. Como assim, Bruno? Já falei isso em outras vezes. Tem revista de fofoca, tem TV Fama, tem revista Contigo para falar fofocas das pessoas que fazem merda pelo mundo. Mas um podcast dedicado a isso não tem. E mais ainda, um podcast dedicado a pessoas que não são nada, não tem mesmo. Então, esse é o Imperfeitos Desconhecidos. Toda sexta-feira a gente está aí nos melhores agregadores, no Spotify, no Castbox. Na Apple, no iTunes demora um pouquinho, porque a Apple é chata. Como tudo da Apple é chato. Mas a gente vai colocando o feed aí aos pouquinhos. Tá certo? E aqui, hoje, do meu lado direito, eu tenho ele, o grande, o inigualável, Davi Santana. Palmas para ele, minha gente. Aqui está Davi. Boa noite, Davi. Como tá tu? Boa noite. Eu tô muito feliz por estar participando e vai ser uma honra poder responder as suas perguntas. Olha isso. Eu já ganhei esse status. É uma honra. Ser entrevistado por mim é uma honra, minha gente. Davi, de onde você é, Davi? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas hoje eu moro em Nilópolis. Nilópolis City, Baixada Fluminense. Ainda tem grupo de extermínio aí, Davi? Tem alguns, mas eles estão menos frequentes. Eles estão maiores, mas menos frequentes. Davi, quantos anos você tem, Davi? Eu tenho 18. 18 anos, meus amigos. Pegamos uma criança para entrevistar nesse programa. Deixa avisando, todas as pessoas que participam desse programa são pessoas que se voluntariam. Eu não boto arma na cabeça de ninguém, me dê uma entrevista para o meu programa, não faço isso. Eu coloco um post pela internet, quem quiser participar, participa, e hoje está aqui Davi. Davi, quem é você na fila do pão, Davi? Na fila do pão eu sou o cara que tenta chegar primeiro. Farinha pouca, meu pão primeiro? Sim. Não fazendo isso de forma ética, com certeza. Mas a minha é primeiro. Opa, peraí. Você na fila do pão, você quer o pão primeiro. Farinha pouca, meu pão primeiro. E como é que faz isso eticamente? Eu vou tentar, de maneira ética, seguindo todos os meus princípios morais, tentar chegar não necessariamente em primeiro. Em primeiro, com certeza, eu prefiro. Mas chegar o mais rápido possível. Você me deixou duas coisas aí. Quais são os seus valores morais, Davi? Eu tendo a respeitar muito o que é dos outros e tendo a não ferir a liberdade de ninguém. Onde você aprendeu isso, Davi? Muito veio da minha família e muito veio do que eu estudei também. Alguns autores que eu me identifico e acho que as ideias deles estão certas. Cite alguns, Davi. Hans Hermann Hoppe. Peraí, tu engasgou? Engasgou? Repete de novo? É o nome dele, Hans Hermann Hoppe. Certo. Tem o Milton Friedman, tem... deixa eu pensar. Tem a Margaret Thatcher, de certa forma, e alguns outros. E como é que... agora me responde, por favor. Como é que um moleque de 18 anos tá lendo O Friedman. Cara, eu sempre me interessei por isso, cara. Eu sempre, eu desde muito novo, sempre li muito, entendeu? E eu não gosto de ler Harry Potter. Eu gosto de ler livros sobre sociologia, economia e filosofia. Então, tipo, eu comecei lendo Aristóteles, eu comecei li Platão, eu li... Porra, me fugiu o nome. Caralho, esqueci o nome do cara. Mas enfim, é aquele maluco do liberalismo. Adam Smith. Isso, Adam Smith. Esse cara. Aí depois eu li e eu fui passando para outros livros. Ô, Davi, você sabe que no país que a gente vive, esse tipo de literatura aí dá cadeia, né? Eu sei. Na verdade, é bem inacessível. Tem alguns livros que só podem ser... Que inclusive não são traduzidos para o português. Então, eu tive que aprender inglês para ler. Olha ele! Metido! Ele aprendeu inglês para ler outros livros. Eu não aprendi inglês para ler. Eu aprendi inglês para jogar Chrono Trigger. Mas eu aproveitei também. Chrono Trigger... Vamos lá, Davi. Peraí, deixa eu voltar. A gente tava falando dos seus valores morais. E aí, por conta do que você aprendeu, você começou a aprender sociologia, filosofia. Foi aprender com os clássicos. O que os clássicos te ensinaram? Os clássicos, o que eu mais aprendi de tudo isso que eu li é o valor à liberdade. Isso é o que eu tenho de mais forte dentro de mim. O valor à liberdade e a liberdade total. Seja ela moral, seja ela econômica, seja ela de qualquer forma. E tendo em vista que liberdade, sendo você usar a sua propriedade privada sem ferir a de outra pessoa. Então esse é o meu apreço maior, que eu mais aprendi com todos esses autores. Ó, cuidado aí que quando você fala em propriedade privada, etc., a gente vive aí, de acordo com o governo que está no país, a sombra do comunismo. Então vão querer roubar a sua propriedade, Davi. Não deixa de ser verdade. Você acredita mesmo nisso? Eu acredito, cara. Eu acredito que o Estado não vem agregar nada, entendeu? Ele pode te oferecer serviços que eles vão te enganar e vão fazer com que você acredite que ele é necessário. Mas a verdade é que as pessoas, elas são viciadas no Estado e não ajudadas por ele, entendeu? É tipo o usuário de drogas. Ele acha que ele precisa do crack, mas não, ele não precisa. Uhum. Da onde você acha que vem esse vício que as pessoas têm no Estado? Cara, cultura. Durante eras, as pessoas se acostumam com isso e as pessoas vivem sobre essa coerção, e se tornou um bagulho tão impregnado na sociedade que as pessoas simplesmente não conseguem visualizar outro modelo. É esse modelo e existem variantes dele, entendeu? Existe esse modelo aqui, é o único possível, que é um Estado, e existem diversas formas dele, mas todos eles são iguais no princípio, saca? Uhum. E isso tá impregnado nas pessoas, na sociedade, em eras. Então, tipo assim, você já leu Proudhon? O Thomas Hobbes? Não. Proudhon, que é vamos dizer assim, seria um dos cabeças do movimento anarquista, ele e o Bakunin. Sim, mas o movimento anarquista clássico, né? Na verdade, eu não me aprofundei nesses casos, é verdade. Então, assim, como um contraponto ao que você falou, né, no início, quando você falou da propriedade privada, leia um livro dele, facílimo de achar na internet, domínio público, chamado Toda Propriedade é um Roubo. Sim, eu já ouvi essa teoria. Então, dá uma olhada nisso, para assim embasar um pouco da sua argumentação. Eu compreendo o que você está dizendo, mas, como eu estou te dizendo, é sempre bom. Eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Você tem que saber o que o seu inimigo pensa sobre você. O contraponto. Exatamente. O contraponto é o essencial, né? O vício que as pessoas têm em se enclausurarem, vamos dizer assim, nas suas objetividades, naquilo que elas acreditam, levam a elas a só ver um dos lados, a fortalecer apenas o lado daquilo que elas acreditam, daquilo que elas fazem. Mas você precisa saber o que o seu inimigo, aquilo que você está combatendo, está fazendo também. Então, dá uma olhada nesses teóricos anarquistas, né, dos princípios anarquistas, né, que nascem, né, até inclusive do socialismo, mas tudo bem. Mas vamos lá, Davi. Vamos à primeira pergunta deste programa. Davi, o que te faz acordar de manhã? O que me faz acordar de manhã? Talvez vontade. Vontade de alcançar o que eu acredito. Lutar pelo que eu acredito e fazer com que as pessoas que estão ao meu redor consigam viver bem e ter o mínimo de prosperidade. Pô, cara, mas isso é fácil. Isso aí basta você comprar um megafone. Vai ali pro calçadão de Nilópolis e faz isso. Talvez eu seria agredido, mas deixa isso quieto. Mas por que seria agredido? Porque já pensou um louco no meio do calçadão de Nilópolis, passando na frente dos vereadores, porque Nilópolis é um clube, então o vereador passeia com assessor no calçadão, um louco com um megafone gritando que imposto é roubo e que devia matar o prefeito. Talvez eu seria agredido. Mas, E quanto a libertar pessoas? Você estaria libertando pessoas? Sim, estaria, mas aí, até que ponto eu quero libertar pessoas à medida em que eu sou agredido, entendeu? Então eu prefiro libertar pessoas de dentro de casa. Você não quer ser um Marte? Não. Não. Eu prefiro ser um guerreiro das sombras. Mas aí como é que você quer libertar as pessoas, ajudar a libertar pessoas de dentro de casa? Promovendo ideias, eu consigo, tipo, isso daqui que eu tô fazendo com você, eu já fiz com várias pessoas e consegui mudar mesmo que pouco a cabeça delas, entendeu? Então, de casa, Eu sou um dos administradores de um grupo de libertários e a gente promove grupos de estudo. Eu já fiz na minha escola encontros, tipo, encontro de libertário. A gente vai ali no calçadão, sei lá, e toma um chope, tá ligado? E conversa sobre isso. E isso tem mudado. Hoje, por causa de pessoas que fazem esse tipo de coisa, o movimento libertário brasileiro, talvez você não saiba disso, mas é provavelmente o maior do mundo, entendeu? Fale mais sobre o movimento libertário. O movimento libertário no Brasil é hoje provavelmente o maior e melhor do mundo. Não é muito difícil, porque o nosso presidente é o Bolsonaro e antes era a Dilma. Então não é tão difícil odiar o Estado no Brasil. E a gente está crescendo e a gente está conseguindo proporções enormes. A Gazeta do Povo, acho que foi ontem, eles publicaram uma matéria sobre libertarianismo, e isso nunca aconteceu antes. Então a gente tá crescendo. Tem provavelmente 12 libertários dentro da Câmara Federal hoje no Brasil. Isso é mágico. E eu acho que eu já perguntei anteriormente, mas é bom retornar a pergunta para ver se reforça. Da onde vem esse ódio ao Estado? Eu não diria ódio. Eu diria... Porque ódio, ele puxa, ao mesmo tempo, uma mentalidade meio revolucionária. E não é isso que a gente... A gente não vai sair na rua com um fuzil na mão metralhando, porra, estatista. Mas a gente luta, entendeu? Não é que eu sinto ódio do Estado. é que simplesmente ele é uma aberração, ele não é para existir, ele é uma coisa que está além da naturalidade. Então a gente costuma buscar a naturalidade, e além de buscar a naturalidade, na verdade seria melhor para as pessoas se o Estado não existisse, entendeu? Então não é ódio, a gente só prefere que ele não exista. É tipo aquele amigo chato na roda, ele tá ali, mas todo mundo prefere que ele não esteja, entendeu? Mas aí você tá querendo, então, por exemplo, tirar... acabar com o estado de bem-estar social, um estado de seguridade social, saúde pública, educação pública e uma série de serviços que a gente sabe que no Brasil um monte de gente não pode pagar, seja por escolas, seja por hospitais, e quem garante isso é o governo, é o Estado. Você quer acabar com isso? Sim. E o que vai ser dessas pessoas que não podem sobreviver sem esses serviços? Bom, primeiro a gente tem que parar para pensar por que que essas pessoas são pobres. Bom, elas são pobres por um motivo. Hoje, no Brasil, pobre não tem acesso à propriedade privada. Não tem. O cara que mora no alto da favela, ele não pode pegar um pedaço de terra, aquele pedaço de terra ali que ele mora, ele não pode falar que é dele. Esse cara não tem conta de luz, ele não tem um comprovante de residência. Então, ele não pode ter conta de telefone, ele não pode ter uma série de serviços que ajudariam ele a crescer socialmente. E aí, esse cara não tem como conseguir um emprego por causa disso. E aí, esse cara vai lá e vai comprar meia dúzia de picolé e vai vender na praia. Vai chegar a polícia, vai roubar toda a mercadoria dele, e ele vai continuar pobre e vai continuar miserável, dependendo do Estado, que protege tudo, todo esse aparato que vai manter ele pobre. Então, se o Estado sai, entra os benefícios da propriedade privada e essa pessoa consegue se manter numa sociedade onde esses serviços são privados. Mas você acha que... Então, eu vou generalizar para botar uma voz, vamos dizer assim, do ouvinte que não entende. Então, o ideal é privatizar tudo? Sim. Tanto porque é ético, tanto porque funciona melhor. Às vezes as pessoas acham a gente meio doido porque a gente fala tipo coisas do tipo educação e saúde, elas não são direitos, eles são serviços, assim como a internet, porque são produtos escassos. Você não tem professores infinitos, não tem quadros infinitos, não tem giz infinito. É um serviço. Você precisa manter ele. E por diversas vezes a propriedade privada já se mostrou superior ao Estado quanto o assunto é gerir serviços. Ok, então. Beleza. Eu já prevejo qual vai ser a sua resposta, mas mesmo assim vamos à segunda pergunta, que ela precisa ser feita. O que te move, Davi? O que me move? Talvez você tenha previsto errado, porque o que me move é a vontade de... Vou falar a verdade. O que me move, independente do Estado acabar ou não, porque se acabar, eu provavelmente não vou estar vivo, o que me move é dar melhoria para minha família. O que me move é melhorar de vida e dar melhoria pra minha família. Sim, sempre. Tipo, o que eu faço é pensando, porra, eu tenho que, porra, dar uma casa pra minha mãe em algum lugar foda e levá-la pra fazer um cruzeiro pra Itália. É tipo, o que me move, senhor? O que me tudo o meu planejamento do futuro O que eu penso pro futuro é isso, é sempre melhorar as coisas para quem tá perto de mim. Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém. Para ninguém mesmo. Eu sempre quis entender isso. E aí, apoiado no que você já me disse antes, no discurso que você teve antes, por que que alguém que defende tanto a propriedade privada como você tá colocando se preocupa tanto Você falou mãe, mas com a sua família, por exemplo. Não é obrigação deles também buscarem a satisfação dos desejos deles? Sim, é obrigação deles. Mas acontece que a família é a instituição primária. É o que de mais puro uma instituição pode ter. E ao mesmo tempo que eu penso que eu quero levar minha mãe para Itália de cruzeiro, ela pensou em trabalhar para me dar uma vida. Então, me dar uma vida boa que eu tenho. Eu sei o quanto minha mãe se esforçou. Eu sei o quanto meu pai se esforçou. Então, não é uma coisa de dívida. É uma coisa de pessoas próximas. É a família. É a instituição mais pura que existe. E tudo que eu faço é pensando na minha família. Aí eu vou te fazer uma provocação. Existe um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, escrito por Frederick Engels, que comumente está ligado a essa corrente marxista barra comunista, que eu detesto esse papo todo, que ele disse exatamente isso, que o problema todo da propriedade privada está na família. Tirando seu pai e sua mãe, quem você chamaria de sua família que você quer tanto ajudar? Na verdade, os meus irmãos, com certeza, eu espero que eu consiga ajudar a minha avó. E talvez não membros tão próximos assim de mim, na minha família, mas pessoas que eu tenho muito afeto, que são os meus primos, que são, tipo, 60% da minha personalidade foi formada com eles. Então, as pessoas mais próximas de mim, que são da minha família, saca? Tirando meu pai e minha mãe, são essas pessoas. Então você é um patrimonialista. Então você quer... você é um patrimonialista. Você quer adquirir para proteger os seus? Não sei se proteger é a palavra, mas... Sim, eu diria que sim. Eu diria que sim. Dar segurança. Entenda, dar segurança, seguridade. É, sim, talvez. Então, mas aí você não definiu bem. Era obrigação deles. Por que que vou ficar nesse núcleo base que é seu pai, sua mãe, seus irmãos? Por que que eles não conseguiram o que você quer dar pra eles? Essa é uma pergunta complicada. Talvez por falta de oportunidade. Ou talvez por simplesmente falta de ambição, talvez. Porque minha mãe, muito nova, ela não pôde terminar os estudos porque meu avô morreu um pouco cedo. Então minha avó tinha que sair para trabalhar e ela tinha que cuidar dos irmãos em casa. Então talvez ela não tenha tido tanta oportunidade. E conversando com ela, ela já me disse que o maior sonho dela é viver o que ela vive hoje. É ter uma família, ter estabilidade, conseguir ter as coisas dela, mesmo que de forma simples, mas ela tem, ela consegue fazer as coisas que ela precisa. Mas eu, como filho e como gratidão por tudo isso, eu tenho a vontade de dar algo melhor. Eu tenho, não a vontade, mas a obrigação de ser melhor. De progredir com a família e sempre ser melhor do que o meu antepassado. Você não está se cobrando demais? Talvez, mas isso foi uma coisa que foi me ensinada muito cedo. Foi uma coisa que foi me ensinada. Você tem que ser melhor do que uma coisa que meu pai me dizia muito. Eu não posso te dar... um carro, eu não posso te botar na melhor faculdade do mundo, mas uma coisa que eu posso te dar é educação. E educação para você poder ter todas essas coisas. Então é uma coisa que eu tenho bastante na minha vida, entendeu? eu usar de tudo que eu tive, de todas as minhas oportunidades que a maioria das pessoas não tem, para talvez elevar mais ainda e talvez dar mais oportunidades às pessoas que me botaram nesse nível. Aí vamos lá. Olha, a gente parte para uma ladeira, amigo, que eu gosto muito de bater nos outros. Então, qual é a sua opinião sobre a meritocracia? Ah, eu não gosto muito da meritocracia porque ela é meio falha, né? Então, qual é o conceito de meritocracia que você entende? Não existe o que eu entendo, existe o conceito de meritocracia. O conceito de meritocracia é quem se esforça mais deveria conseguir mais, ou consegue mais, quem mais se esforça mais. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o cara lá, ele, vamos supor, ele abriu uma padaria, e essa padaria fica num lugar muito ruim. Ela fica lá e ele fica insistindo naquela padaria e se esforçando e trabalhando, só que essa padaria nunca dá certo. Mas aí vai lá um cara e do lado dessa padaria ele abre uma loja de açaí. E do nada a loja de açaí bomba e a cidade inteira vai na loja de açaí e esse cara começa a ganhar muito dinheiro. Ele se esforçou muito menos que o cara da padaria, mas ele teve talvez uma visão que o cara da padaria não teve. Ele se esforçou menos, mas ele conseguiu mais. Então, talvez esse papo de meritocracia, de quem se esforça mais, ou quem merece mais as coisas, acho que isso é meio papo furado. Não depende só disso. Então, por isso que eu perguntei o que você entende, porque isso não é meritocracia. Sim, não é meritocracia. Não, isso não pode ser chamado de meritocracia, porque se você for pegar na raiz da palavra, na raiz do grego, que diz a palavra, né? A gente sabe que cracia, krátia, quer dizer governo, quer dizer poder, né? E o governo do mérito, o poder do mérito, é só o governo dos melhores. O governo dos melhores não é o governo de quem se esforçou mais ou de quem teve a melhor visão sobre uma coisa. O governo dos melhores é o governo dos mais capazes. Fala. Isso é meio aristocrático, não? Isso é meio... Primeiro que governo tá errado de qualquer forma. Talvez eu aceitaria ser governado, sei lá, por Jesus. Não pelo cara que se assumiu ou que alguém assumiu que ele é melhor que eu. Então, a raiz aí já tá totalmente errada. Mas, então, por exemplo, você já leu Thomas Hobbes pra ver a clássica... É porque é bem raso, o que eu vou introduzir é bem raso, é do tipo, o homem é o lobo do homem. Se não houver um árbitro na questão de homens versus homens, a gente se mata o tempo todo. O que você pensa sobre isso? Mas aí é uma questão de opinião. Eu não acho que o homem é o lobo do homem. Eu acho que o homem, quando... Vamos supor, existe uma rua e essa rua é uma rua privada, onde não tem nada coagindo as pessoas que moram nessa rua. Na minha concepção, o cara que é teu vizinho, ele não é teu inimigo. Vocês dois têm o mesmo interesse, que é de se proteger. Então vocês dois são aliados em potencial, não inimigos em potencial. Saca? Então, eu acho que essa coisa do Hobbes de dizer que o homem é o lobo do homem e que o homem se mata se não tiver nenhum agente é meio papo furado. Porque eu acho que se a gente vivesse sem um governo... Vamos supor, a gente tá vivendo sem um governo agora. Eu não vou na tua casa te matar e nem você vai na minha, porque ninguém vai ganhar nada com isso, saca? Mas a gente sabe que tem gente que faz isso. Sim, e é por isso que a gente tem armas. Então você também é armamentista. Lógico, isso se... Ah, arma... Meios de proteção é o direito mais básico que existe. Você não pode proibir uma pessoa de se proteger. Você não pode alegar que você defende aquela pessoa por ela. Isso é ilógico. É anti-liberdade, é anti-ético, é totalmente totalmente ineficaz também. Então, pessoas têm que ter o direito de se defender, isso é ilógico. Mesmo que hajam pessoas que vão usar esses métodos de defesa para atacar, você precisa dos métodos de defesa, saca? Não é porque uma pessoa... Como que eu vou explicar? Não é porque uma pessoa come um chiclete envenenado que eu vou ter que proibir todos os chicletes. Porque não é a pessoa que usou uma coisa para um meio ruim que eu tenho que proibir todas as outras pessoas de usar o meio bom. A maconha é um excelente exemplo disso. Existem pessoas que usam pro mal, entre aspas, que eu não vejo nenhum problema em usar a maconha de forma recreativa, mas tem gente que acha que é ruim e proíbe, mas esquece dos benefícios que tem de tudo que tem na maconha, que é muito bom, que ajuda as outras pessoas. Eu acho que é meio nada a ver isso. Por que você acha que as pessoas proíbem a maconha? Ah, cara, esse bagulho é muito longo. Teve um negócio nos Estados Unidos que eles não deixavam. Eu não sei direito isso, mas eu vou falar num bagulho desse. Que os mexicanos usavam muita maconha e eles proibiram nos Estados Unidos para deter um pouco a imigração, mas aí não deu certo. E agora as pessoas estão vendo porque, na verdade, não faz o menor sentido a maconha ser proibida no mundo. Beleza. Então, voltando naquele papo da meritocracia, eu só quero realmente insistir nesse tema, porque eu sempre acho, e eu realmente acredito nisso, eu gosto quando você fala da liberdade pura e plena, como você falou lá no início. E isso é fantástico, entende? Nós deveríamos, nós temos direito mesmo a ter essa liberdade pura e plena. Mas me preocupa, e entenda bem, me preocupa ouvir um jovem como você, e aliás eu vou fazer duas perguntas, você escolhe qual das duas você vai responder primeiro. Um jovem como você é tão preocupado com a liberdade, se obrigando, se é que se pode falar dessa forma, tendo diante de si a obrigação de dar o melhor para sua família, sendo que ele acredita que essa sua família podia, né, ter corrido em busca desses objetivos que esse jovem quer dar, e a preocupação mesmo. Como é que a rapaziada te vê, Davi, com 18 anos, falando esse tipo de coisa? Ele é meio como um lunático mesmo. Um cara que porque as minhas ideias, elas não são difundidas entre a maioria das pessoas. Então, eu sou um cara que chega num grupo de pessoas falando coisas que as pessoas acham um absurdo. Então eu sou assim, eu até meio que evito de falar esse tipo de coisa com certas pessoas, porque talvez eu seja um pouco ríspido demais falando sobre isso, meio intransigente falando sobre isso. As outras pessoas me enxergam meio como um maluco mesmo, mas é porque elas não entendem a ideia ainda, entendeu? Elas não atribuem o que você fala à sua pouca idade? Ah, isso acontece muito. Acontece muito. E como você se sente? Pô, cara, isso é um dos bagulhos que me deixa mais com um sentimento de injustiça, sabe? Porque eu desde muito novo estudo, muito novo. Então, eu conheço gente da minha idade que estudou tanto quanto eu. Então, é um negócio que me deixa meio chateado, pra falar a verdade. Você se sente meio que sozinho? Aí que tá, eu não me sinto sozinho porque, como eu já te disse, o movimento libertário no Brasil hoje é enorme. Então, eu consigo falar sobre isso com pessoas que concordam comigo, eu consigo falar com isso com pessoas que não concordam comigo, sem me sentir sozinho. Não consigo falar frente a frente, é difícil às vezes, mas pela internet eu consigo, então sozinho eu não me sinto. Vamos lá, vamos à terceira pergunta. Onde você quer chegar, Davi? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar num lugar de conforto. Material? Conforto material? Também. Também. Estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não. Mas um lugar onde eu consiga estar, onde eu tenha conforto material e onde a minha consciência esteja tranquila, sabendo que eu fiz o que eu pude. E esse é o meu máximo. E esse lugar pra mim é onde eu quero chegar. Claro, fazendo as coisas que eu gosto e que eu tenho aptidão pra fazer. Você hoje estuda o que, Davi? Eu terminei o ensino médio. O que você fez no ensino médio? Eu fiz ensino médio técnico, um técnico de mecânica. Então, eu sou um técnico de mecânica. E agora eu tô meio parado porque eu acho que eu vou servir. Sim, é um absurdo, uma contradição aleatória, mas eu quero pela experiência da coisa, sabe? Para! Dá uma de João Kleber agora. Eu sei. Por que é que raios um libertário quer servir o exército? Um libertário antropólogo? Eu não diria antropólogo. É porque eu sou um libertário que sonha em um dia dar aulas e, inclusive, sonha em dar aulas em escolas públicas. Eu sou um libertário, mas o libertarianismo não é a coisa mais forte na minha vida. Eu quero acumular o máximo de experiência que eu conseguir. Eu quero, quando eu tiver 80 anos, falar para os meus netos e transparecer conhecimento e transparecer experiência de vida. Eu busco o máximo de experiência que eu puder agregar, entendeu? Ser libertário é uma coisa que tá ali, mas não é o principal. Você ainda não me respondeu. Por que você quer ir pro exército? Porque eu já falei, porque eu quero agregar experiência. Eu quero agregar experiência. Eu fui aconselhado por muitas pessoas dizendo que ali é onde eu encontraria o máximo de pessoas diferentes umas das outras, e onde eu poderia aprender muitas coisas, entendeu? Fora que eu também quero dar tiro de falo. Essa foi a melhor. Essa foi a melhor. A melhor justificativa. Agora, esse seria o maior motivo. O que que você acha que você consegue aprender ou que você pode aprender num quartel? Porque assim, você falou assim, ah, mas porque existem milhares de pessoas diferentes, etc. O mundo é assim. Você só vai estar num microcosmos e dentro de um conjunto de regras, de uma especificidade, e essas pessoas estão dentro desse conjunto de regras. O que que você acha que você vai aprender num quartel, além de atirar com um fuzil FAL? Talvez disciplina. Talvez a disciplina militar, ela de alguma forma seja positiva. Por isso que eu quero entrar. Eu não sei. E eu tenho sede por saber. Eu preciso saber como é. Porque muitas pessoas me recomendaram. Muita gente falou pra eu não ir. Muita gente falou pra eu ir. E eu preciso saber como é. Eu preciso saber, depois da experiência, dizer não, foi uma má ou foi uma boa experiência pra mim. Eu quero no exército aprender a lidar com pessoas. Porque, por exemplo, vamos supor, eu estou de serviço, em pé, numa guarnição, com um fuzil FAL na mão, e um cara também. Esse cara, ele pode ser um cara igual eu. Esse cara pode ser um playboyzaço de Ipanema, que não sabe nem o que ele está fazendo ali. Ele pode ser um cara que era traficante de drogas, porque eu já ouvi essas histórias. Os caras entram lá pra aprender a mexer nas armas e tal. Então eu tenho que confiar minha vida pra esses caras. Eu quero ter essa experiência. Tudo gira em torno de experiência. Eu quero ter a experiência de estar no exército e de aprender as coisas. Eu não sei o que eu vou aprender, porque se eu já soubesse, eu não precisaria aprender elas, entendeu? Então eu quero estar lá porque eu sei que eu vou conseguir extrair alguma coisa de lá. Você não acha que você vai perder tempo lá, não? Um tempo que você fica lá, você poderia aprender outras coisas além do que você vai aprender lá no quartel? Eu acho que conhecimento nunca é, nunca é tempo perdido, seja ele qual for. Então, pra mim não, porque veja só, eu sou muito jovem ainda e eu vou perder um ano só de vida, saca? Eu não quero fazer carreira lá e ficar, não. Na verdade, eu não gosto do exército, é só realmente pela experiência. E eu não sei, mas eu acho que um ano de vida não vai ser tão grave assim, eu não sei. Então você vai ficar um ano mamando nas tetas do Estado para poder ter uma experiência. É melhor ficar 4 anos numa universidade pública. Não, mas aí perceba. Eu vou estar mamando nas tetas do Estado, a gente precisaria fazer uma conta aí. Você pode parar pra pensar que eu vou estar só recuperando o dinheiro que me foi roubado. Safado. Pode pensar. Ah, eu vou ganhar, sei lá, 12 mil reais do tempo que eu ficar lá. Eu vou usar um pouco do dinheiro em casa, então talvez o dinheiro que sobrar só pra mim, talvez seja o dinheiro que eu fui roubado ao longo de toda a minha vida. Aí, voltando, aí você, isso aí, esse interregno de você dizer que quer fazer parte do... Você, não, você falou, né? Onde você quer chegar? Você quer chegar num futuro materialmente, num futuro em termos de experiência e conhecimento melhor. Por exemplo, você fez um ensino médio técnico de mecânica e tal. O que você planejaria fazer? O que você quer fazer numa universidade para você, por exemplo, ser professor? Por incrível que pareça, eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida. Quando eu penso no futuro, ou comigo trabalhando e me sustentando, não vem outra profissão na minha cabeça que não seja dando aula e de história, né? Bem-vindo ao clube! Eu sou idiota, eu sei. Mas você sabe como educador, ou talvez você já tenha sentido que é a coisa que você tem para fazer. É o que você sente, a paixão que tem dentro de você é isso. Então, o que eu pretendo fazer é história, e é isso. Aí você quer dar aula em escola pública. Uhum. Você, eu sei que, eu imagino a resposta, mas você daria aulas em colégios caindo aos pedaços? Com certeza. Você daria aulas para alunos que pouco querem escutar o que você quer ouvir? Sim, eu daria, mas eu faria com que aquele aluno... Não sei se eu conseguiria, mas o meu objetivo é fazer com que aquele aluno se interesse. Porque eu não me interessava por história. Meu negócio era física, eu não me interessava. Eu dormia na sala, mas eu tive um professor. E esse cara, ele dava aula de uma forma tão genial que eu passei a gostar do bagulho e eu gostei de estudar aquilo. Um professor de física? Não, de história. Foi um professor de história. Ah, certo. Porque eu não gostava da matéria. Aquele cara me fez gostar. O que que ele fez pra você gostar? Eu não sei. Talvez a dinâmica da aula dele. Ele era muito bom. Ele conseguia atrair tua concentração para aquilo. Ele fazia a aula de história não parecer uma coisa repetitiva, com um monte de número e data para tu decorar, um monte de nome para tu decorar. Não, ele dava a aula de história. Eu não sei explicar, a dinâmica da aula dele era divertida e era um bagulho que te atraía. Eu, por exemplo, eu passava a semana inteira esperando a aula daquele cara, porque era divertido a aula dele. E fez eu me apaixonar e eu quero ser um professor como aquele cara. E o que você gostaria de ensinar como professor de história? Gostaria de ensinar os alunos que a história, tanto o passado quanto o presente, eles são reflexos do que a gente tem, do que a gente, do, no caso do passado, do que a gente tem hoje e do que pode ser. Eu gostaria de conscientizar as pessoas. Eu gostaria de dizer, olha, tá vendo isso daqui que aconteceu? Se continuar desse jeito que tá aqui agora, vai acontecer isso aqui. E isso aqui não é legal. Então é esse o meu, a minha paixão pela história. Aí vamos lá. É, só que você sabe muito bem, eu já percebi que você é um cara inteligente, sagaz. Quando a gente fala de história, ou como a gente estava falando lá no início, de falar de libertarianismo, de contra o Estado, isso é algo muito abstrato, né, cara? A vida prática das pessoas, ela é uma parada totalmente diferente disso. Principalmente para jovens de, sei lá, 15, 16, 17 anos. Como é que a gente consegue entrar na cabeça dessa rapaziada e enfiar ideia abstrata? Como é que entrou esse monte de coisa abstrata na sua cabeça? Talvez seja algo pessoal, mas é porque eu gosto. E eu entendo que a maioria das pessoas não se interessa tanto, ou talvez não faça diferença na vida delas, esse tipo de coisa. Eu entendo. O meu objetivo como professor, ou como um cara que dissemina ideias, é fazer com que aquelas pessoas percebam que aquilo é de fato importante. Que elas precisam entender aquilo, para que elas saiam da bolha que elas vivem, para perceber o que está acontecendo ao seu redor. O meu objetivo é esse, é fazer com que as pessoas entendam as coisas que elas devem entender. Então, é isso. O meu objetivo é esse. E como eu vou fazer isso, é como eu te disse. Eu pretendo usar uma dinâmica que chame a atenção das pessoas. É quase como um projeto de marketing. Eu chamo a atenção das pessoas, as pessoas ficam interessadas pelo que eu tenho a dizer, e eu assim ensino a elas. Porque ideias abstratas, por exemplo, como a do libertarianismo, se o cara tem consciência dessas coisas, pode ajudar muito ele. Por exemplo, se o cara sabe o que é libertarianismo, ele tem consciência das ferramentas que ele pode usar. Por exemplo, o cara que sabe sobre libertarianismo, ele provavelmente, não estou dizendo que é certeza, mas ele provavelmente sabe usar alguns bancos digitais, ele sabe usar o Bitcoin, que é uma ou Bitcoin, entre aspas, moedas digitais que são descentralizadas e são muito mais seguras, ele sabe diversas formas de gerir empresas, ele sabe como a economia básica funciona, ele sabe de tudo isso, é todo um corpo de ideias que, se esse cara entender, vai ser útil para ele, assim como é útil para mim. Então, eu pretendo usar uma dinâmica que chame a atenção das pessoas para que eu possa ensinar essas coisas, entendeu? E de vida prática, cara? Como é que você ensina a vida prática do cara que, em alguns casos, vai almoçar ou jantar na escola? Lembra quando você falou que o Estado é esse monstro todo que a gente deveria se livrar? Cara, tem gente que só almoça ou só janta lá na escola. Esse cara tem uma ordem prática na vida que é além daquilo que a gente pode ensinar dentro de sala de aula. Sim, sim. O que acontece é justamente isso. Eu quero explicar pra esse cara por que ele tá nessa condição. Cara, por que você só almoça e janta na escola? Eu vivi, eu estudei do meu sétimo ao meu terceiro ano do ensino médio em escola pública. E eu sei dessas pessoas. E eu sempre, e eu consegui algumas vezes explicar para essas pessoas, cara, por que você está nessa situação? Por que eu estou numa situação diferente da sua? Quero explicar para esse cara. E esse cara, a partir daí, usar o que ele aprendeu para ele mudar. Para ele evoluir como pessoa e como mente. E tudo bem, as pessoas podem até concordar que o Estado é um parasita, mas elas precisam almoçar amanhã. Então, o meu objetivo é mudar a mente das pessoas para que elas possam mudar, entendeu? Então, eu quero ser a pessoa que ensina a pessoa a mudar de vida. Eu quero ser a pessoa que muda a vida das outras pessoas. Não praticamente pegar tua mão e te dar dinheiro, não. Eu quero ser a pessoa que te ensina a como você mudar a sua vida, entendeu? Ok. Vamos à nossa quarta pergunta, Davi. Que diferença você faz no mundo? Que diferença eu faço? Ou que diferença eu vou fazer? Porque se você me perguntar a diferença que eu faço hoje, é nenhuma. Você está diminuindo o seu papel. Eu sou muito novo, eu não tenho voz ainda. Eu não me considero preparado a mudar alguma coisa. Eu tô melhorando para isso. Eu quero mudar. Mas eu ainda não me sinto preparado. Mas eu tô trabalhando para isso. Olha só. Continue insistindo. E não caia na armadilha da humildade. A humildade é uma armadilha muito perigosa. Não, eu não sou humilde. Eu só tenho consciência da minha posição agora. Só que é o seguinte. No momento em que você se reúne com pessoas para conversar sobre o libertarianismo, conversar e tentar explicar algumas coisas, né, seja pela internet, seja presencialmente, na medida em que você tenta conversar com essas pessoas, para que essas pessoas pensem uma outra coisa, não vou nem considerar que você consiga mudar o pensamento das pessoas, mas que você plante uma ideia ali. Então, é que eu tenho consciência que eu já ajudei algumas pessoas, mas quando você pensa no mundo, que diferença eu faço no mundo, diferença prática, talvez não muita, talvez eu ajudei algumas pessoas, mas o que eu considero como ajuda, fazer diferença no mundo é ajudar bastante, ajudar várias pessoas, ajudar a conscientizar um grupo de pessoas. Quando eu tiver experiência suficiente para dizer, eu fiz um bom trabalho aqui, eu ajudei a construir isso aqui, isso daqui tem um pouco de mim, aí eu falo, eu fiz diferença. Mas por enquanto, eu sou um cara que aproveito pensamentos que não fui eu que desenvolvi, eu aprendi e eu divulgo. Eu apenas divulgo. Eu não. É que você falou da humildade, mas eu não crio nada. E quando eu. No momento em que eu começar a criar alguma coisa, e no momento que eu começar a perceber que, nossa, eu fiz a diferença aqui, aí eu vou falar, beleza, eu tô fazendo a diferença no mundo. Olha só, a gente não precisa pensar o mundo como sendo o mundo, nem a gente precisa pensar o mundo em Brasil, nem nada disso. Que diferença que você faz no mundo? Então tá bom. A diferença que eu faço no mundo, eu acho que eu pode parecer que eu tô me achando, mas eu consigo abrir a mente das pessoas, eu tenho essa habilidade, né, o speech, eu tenho uma oratória muito boa, então eu consigo fazer com que pessoas entendam as coisas, e eu consigo fazer com que pessoas aprendam essas coisas e utilizem para elas mesmas. Isso eu digo numa coisa externa à minha vida pessoal. Porque na minha vida pessoal eu sinto que eu sou muitas vezes um apoio. Eu seguro muito a barra para as coisas que estão acontecendo. Então eu consigo ajudar a maioria das pessoas, eu consigo segurar muita pressão e talvez tranquilizar quem precisa de mim. Mas isso num aspecto pessoal. Então vamos por esse aspecto pessoal. Como é que você faz para segurar / ajudar a vida dos outros? Cara, sinceramente, eu não sei. Eu... Talvez porque eu seja da minha personalidade, sabe? Não é que eu seja insensível ou alguma coisa assim. Eu sou sensível, mas eu consigo segurar isso pra mim e transparecer calma. Transparecer um ponto de segurança para as outras pessoas que estão perto de mim. Por exemplo, uma pessoa da minha família que tá passando, ou, por exemplo, a minha família está tendo uma crise, eu sou a pessoa que fica calma, eu sou a pessoa que dá conselho, que chega e fala, não, a gente está tendo esse problema, por mais que isso também esteja me afetando, vamos pensar e vamos resolver esse problema. Eu acho que, eu não sei por qual motivo, mas eu acho que eu consigo ser esse ponto de segurança para as pessoas que estão ao meu redor. Como é que você desenvolveu essa capacidade? Não sei. Eu acho que talvez seja o costume de estar em crise. Porque... Peraí, antes disso, elabora isso aí. O costume de estar em crise, o que, que é isso? Como eu vou explicar? A minha vida pessoal, ela não é calma. Ela não é uma coisa que tá numa estabilidade sempre. Eu já passei por várias coisas. E seja ela briga dentro de casa, seja ela briga na rua, seja ela motivos financeiros, seja ela de todas as formas. Então eu tô acostumado e eu já vi muita coisa. Mesmo com pouca idade, eu já vi muita coisa. Então eu consigo, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, eu já passei por aquilo e eu consigo saber o que é para fazer. Não que minha opinião seja absoluta 100% das vezes, mas na maioria das vezes eu consigo raciocinar a melhor coisa a ser feita, saca? Eu já passei por várias coisas e me calejou. Acho que essa é a palavra, eu sou calejado da maioria das crises, entendeu? Beleza. Agora, penúltima pergunta. Ô, Davi, por que você resolveu participar desse programa? Talvez como uma forma de conversar com uma pessoa que eu não conheço e expor coisas que estão dentro de mim. Transparecer como eu fiz aqui as minhas ideias, transparecer o que eu sinto na minha vida pessoal, transparecer o que acontece comigo para um desconhecido e para vários outros desconhecidos que estão ouvindo o programa. Então é para transparecer as ideias. Você acha que as suas ideias são importantes de alguém escutar? Eu acho que a defesa da liberdade, a defesa de melhorar a condição para quem você ama, de ser um ponto de segurança para as outras pessoas, eu acho que são coisas que as pessoas deveriam ter mais. Eu não estou falando que eu sou um ser perfeito, eu sou um pouco arrogante, eu tenho consciência, eu sou um pouco chato às vezes, mas eu consigo observar em mim qualidades e eu queria que as pessoas tivessem mais delas. Se a sua vida virasse um livro, qual seria o nome desse livro? Ah, isso tá difícil, cara. Talvez deixa eu pensar um pouco. Talvez O Rinoceronte. Por que o rinoceronte? Porque rinoceronte é um animal forte, ao mesmo tempo que ele não é um animal agressivo para o seu consumo. Ele é um ponto, ele é forte, mas ele não é agressivo por necessidade. Ele agride, ou melhor, ele se defende quando ele é agredido, e é um ponto forte e é um ponto com convicção. Eu vejo o rinoceronte como um animal que me representa, então esse seria o nome do meu livro. E se você tivesse que espalhar uma música pelo mundo, se o mundo tivesse que escutar uma música, que música seria essa? Nossa, é bem difícil, eu fico em dúvida entre duas. Agora não dá, tira para o ímpar aí e escolhe uma. Ai, meu Deus. Tá. Eles falam, do Rafa Moreira. Ok, Davi, passou nossa uma hora. Quero dizer para você, assim como eu digo para todas as pessoas que passam por esse programa, você agora tem meu contato, você tem, né, meu Skype, você tem meu e-mail. Eu espero que, se você precisar, se você quiser, se um dia você precisar conversar mais com alguém, seja da forma que for, pode entrar em contato comigo. Aqui você tem uma casa, na minha casa, sempre que você precisar de mim, porque essa é uma opinião que eu tenho. A gente precisa mesmo ajudar-se, a gente precisa mesmo estar juntos. Então, sempre que você quiser, estou aqui, estou disponível para você. E bem-vindo ao Imperfeitos Desconhecidos. Uma mensagem final, pode lançar. Valeu, Bruno. Valeu todas as pessoas que estão ouvindo. Uma mensagem que eu gostaria de deixar é: a sua mãe, o seu pai, a sua família, no geral, os seus irmãos, talvez os mais próximos, talvez aquele que esteja mais longe, são as coisas mais importantes que existem. É a sua família e a sua liberdade. Nunca deixe de defender essas duas coisas, que você, para sempre, vai ser uma pessoa esclarecida. Tá aí, meus amigos, Davi Santana, no Imperfeitos Desconhecidos. Obrigado a você que ficou até aqui. Até a próxima semana. Um abraço e até! Sala 7, 8 tracks, virei a noite, fechei meus shows, é segunda-feira, independente. Eu vim de baixo sozinho, Brasil todo me conhece, tudo fala que eu sou green. Eu sou mais foda que mesmo. Sou surpresa, negócios, clientes, dinheiro, topo, acima, consórcio, sigo sozinho, só odiado, só por verdadeiros, a gang, vocês sabem. Estratégia, inteligência, organizada, próximo passo é ficar rico. Quem manda que meu lá pra assinar, dinheiro azul na conta dos LA. Eu não perdoo o contrato, te arrombar, pelo caixa pagar sem reclamar, monetizei minhas linhas valendo gol, subiu comigo quem era verdadeiro. Eu nunca escondi esse objetivo, fazer dinheiro, estourar, ficar rico. Eles falam e falam e falam meu nome, noito à frente do tempo de vocês, cês sabem. Eu já provei cozinhando crack, na sala 7, 8 tracks, virei a noite, fechei dois shows, segunda-feira. E eles falam e falam e falam meu nome, noito à frente do tempo de vocês, cês sabem. Eu já provei cozinhando crack, na sala 7, 8 tracks, virei a noite, fechei dois shows, segunda-feira. Independente, forte com limite revés. Sou de casa ligeiro com a polícia. Já curtindo já é de madrugada. Cozinho droga, tropo de faixa em faixa. Não vendo mais, aumento meu look. E elas pedem essas tracks na pista. No estúdio me usam de referência. Eles se lembram do meu nome pra tudo. Supremos. Eles falam e falam e falam meu nome. Muito à frente do tempo de vocês. Vocês sabem. Eu já provei cozinha no crack. Na sala 7, 8 tracks. Virei a noite, fechei dois shows. Assinei o contrato, olhei a passagem no aeroporto. Tantas viagens por três estados. Eu fui tão louco. Eles já nasceram boys. Viajaram com os pais. Eles não são reis. Falam e falam e falam meu nome. Muito à frente do tempo. Vocês sabem. Eles falam e falam e falam meu nome, noito à frente do tempo de vocês, cês sabem. Eles falam e falam e falam meu nome, noito à frente do tempo de vocês, cês sabem. Eles falam e falam e falam meu nome, não entendem. Rafa Moreira, mano. Eles falam e falam e falam, falam e falam e falam, falam e falam e falam. Eles falam e falam e falam, falam e falam e falam, falam e falam e falam. Oh, yeah, Rafa Moreira. da mãe. Eles falam e falam e falam, falam e falam e falam e falam e falam e falam e falam e falam e falam. Eles falam e falam e falam, falam e falam e falam, falam e falam e falam, falam e falam e falam.